Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindo a mais um Tripcast. Eu estou aqui com aquele que estava quietinho no escuro até ligarem as luzes, o João. Opa, eu não vou nem dizer que é mentira, porque é verdade. Também contamos com a presença dele, que foi convidado a entrar no corpo dos outros para ser possuído, o Luciano. Fala, pessoal, tudo tranquilo? E eu também estou aqui com um cara que me convidou para participar desse podcast, o Presto. E agora, vindo do mais... eu sempre engasgo, porque é óbvio que eu não preparei a porra da frase, porque eu fiquei... confuso com o Craig. Mas vindo do abismo profundo do cosmos, Gustavo. Pois bem, e como podem ter notado por essa abertura temática, hoje a gente vai falar um pouco do Venom. Nem tanto do Venom, vamos falar um pouco sobre a mitologia do Venom. Pra quem não sabe, em 2018, um tal de Donny Cates entrou por título do Venom, ninguém tava dando nada, só que bombou. O cara, ele literalmente, ele pegou tudo que tinha jogado do Venom e escreveu toda uma, inclusive, coisa jogada no universo Marvel, fora do Venom, Thor, essas coisas, e fez toda uma mitologia, o estilo Lovecraft, envolvendo o Venom, em divindades, maldições, e o caramba quatro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa mitologia do Venom, pra você que provavelmente... não leu essa fase do Donny Cates, que já acabou, né, por sinal. Mas quer saber o que é que rolou, né, pra quem sabe acompanhar o Venom no futuro. E vale um belo de um puxão de orelha. Se você tá escutando esse podcast e você não ouviu, eu, Gustavo e João, falar de todas as edições que foram lançadas no Brasil, praticamente, nos Tweep Views. Seis meses direto falando de Venom. Pois é, né? A gente não aguenta mais falar do Knull. E porque a gente não aguenta mais, a gente convenceu o Luciano. Convenceu também, né? Mas convidou o Luciano do PodGeeks para estar aqui junto com a gente. Luciano, falar se apresente. Um pouquinho. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou o Luciano do canal do PodGeeks, que fala bastante de Homem-Aranha, acho que 90% até mais, até, né? E estamos aí, né, para falar um pouco sobre essa fase do Venom aí, do Knull. Né, essa fase do Deus dos Simbiontes aí, que é uma fase bem bacana, né, embora um pouco longa, mas eu acho bem legal essa fase aí, né, mas depois a gente vai, acredito eu que debater essa questão aí dos quadrinhos do Venom, né, e dessa mudança, né, dessa mudança do Venom de uma forma geral, né. Daqui a pouco a gente destrincha logo depois da vinheta. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tweep View Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tweep View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweep View Classic nem Tweep View, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? /Aracnofan ou @Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. e em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então, é isso aí. Bora pro programa. Para começar, acho que vale a pena. O que, que vocês conhecem o Venom desde quando? E vocês curtem ele? Pois é, eu conheço o Venom desde o desenho do Homem-Aranha dos anos 90, né? E vou dizer que eu curtia mais ele quando ele era vilão, honestamente. Eu não curtia muito a fase dele herói até chegar o Donny Cates. Vai lá, depois eu falo. Não, fala aí, Luciano, fala aí. Me atravessei. Não, assim, eu também eu achei interessante isso que ele falou, né, do que o Gustavo falou, de preferir o Venom vilão, né? Eu também. Eu conheci o Venom antes ainda, um pouquinho antes da animação. Eu conheci ele nos quadrinhos já, bem naquela fase do Todd McFarlane, lá no início dos anos 90. Logo que eu comecei a colecionar os quadrinhos do Homem-Aranha, eu já peguei bem essa fase do Venom aí, né? Bem o iniciozinho ali, que era uma fase de um vilão bem ameaçador para a vida do Peter, né? Então eu acho bem bacana, assim. Eu não consegui ainda até hoje me desprender desse Venom da vingança, assim, sabe? Esse Venom que era um psicopata mesmo, que ameaçava a família dele e ele vivia sempre com medo, assim. Eu fiquei ainda fiquei nessa função de Venom assim, sabe? Ainda não consegui me adaptar a um Venom anti-herói. Agora tá mais até pra herói essa fase que nós vamos falar agora. Ele tá bem herói, assim, né? Então nem anti-herói ele é, basicamente, né? O Luciano, ele, como diria no Tupi Viewcast, ele Classic, ele pegou o Venom no auge. No auge. Pior é que é. Eu conheci, na verdade, assim, eu... Claro, eu já conheci o Homem-Aranha, os desenhos animados, aquela coisa. Mas eu já comecei a ler quadrinhos, já peguei direto o Venom, assim. Já foi de cara, assim. Eu comecei a colecionar, foi bem naquela fase que o McFarlane entrou e acabou com o uniforme preto e já surgiu o Venom, assim. Foi exatamente naquela fase, assim. Então foi bem interessante pra mim. Então é um personagem que eu gosto bastante, assim, como vilão, né? Eu pra quem... costumo ouvir os tweepcasts, eu gosto de falar que o Venom é o Homem-Aranha que vale, porque eu gosto muito do Venom, não importa quem é o hospedeiro dele, seja o Ed Brock, o Mac Gargan, o Flash Thompson, eu gosto do Venom em geral, não importa quem seja o hospedeiro dele. E eu gosto dele vilão, eu gosto dele anti-herói, eu gosto dele herói, quando ele tá tentando ser herói. Eu gosto em geral do personagem, mesmo com ninguém sabendo trabalhar direito ele, mesmo o Bendis pegando ele, levando pro espaço, não tendo lido nada antes. Eu gosto de tudo que fazem com o Venom. Ah, pra quem me acompanha aqui lá no Strip View, sabe que o Venom que vale pra mim é o Flash Thompson, é o agente Venom, e só ele. Mas eu conheci o personagem lá no desenho do Homem-Aranha também. E depois dessa primeira fase meio psicopata que o Luciano falou, o Venom, já com o Ed Brock, ele já caminha para um anti-heroísmo, né? Lá nos anos 90, metade dos anos 90 já. E tudo isso já foi comentado ou vai ser comentado nos Tweepview Classic. Também já tá nessa parte dos anos 90. É, já estamos chegando na grande revelação sobre os pais do Peter Parker. Vai adorar gravar essa parte. Isso é 92, 93? Nos 94? Nos Estados Unidos, 94? Achei que fosse aqui no Brasil, 94. Foi um pouco antes da Saga dos Clones, né? É. Que é 95, se eu não me engano. Acho que até pega 94, né? Só que é um pouquinho antes disso. Sim. Bem, então, depois dessa breve apresentação de como a gente acha que é o Venom perfeito, vamos pro programa lá, Gustavo. Vamos voltar. Dirija. E vamos voltar muito tempo atrás, uns 14 bilhões de anos no passado, para quando Deus fez a luz. Como está escrito na Bíblia, né? Ou no caso, os Celestiais. Só antes da gente começar a falar da história, deixa eu te falar um pouquinho do Donny Cates. Eu tenho muito que na minha cabeça, o Donny Cates, ele queria muito trabalhar no Thor. Só que deram um Venom na mão dele. Aí ele pensou que, cara, eu vou de algum jeito entrelaçar essas histórias pra quando eu terminar essa história do Venom, eu poder trabalhar no Thor. E foi isso que ele fez. Ele queria muito trabalhar no Thor e ele linkou as histórias de algum jeito. Pois é. E começamos lá quando os deuses do universo Marvel, no caso os Celestiais, eles criaram a luz, né? Como diriam lá no Guia do Mochileiro das Galáxias, isso foi uma decisão contraditória que enfureceu muita gente. E uma dessas pessoas era um cara que já habitava na escuridão antes do universo, o tal do K'nu. E é uma criação do Donny Cates mesmo. Exato. Isso eu tenho que dar o braço a torcer, essa criação desse dois simbionte é uma parada muito legal e muito coesa no universo Marvel, porque ninguém nunca, eu acho, né, eu não sou tão ligado no universo cósmico da Marvel, não sei se alguém já tentou trabalhar isso, a existência do universo padrão. Então ele voltou lá pra existência na primeira luz possível pra criar esse vilão do simbionte. Exato, esse deus dos simbiontes, né? Isso é. Porque como a gente vai descobrir, né, como eu comentei, essa decisão de criar a luz, ela meio que enfureceu o K'nu. Ele já atacou os Celestiais e dessa de atacar os Celestiais, ele de uma sombra dele já criou uma espada que é feita do primeiro simbionte. E foi aí que nasceram os simbiontes, pra quem não se lembra. É engraçado que é uma criação meio bíblica, né, do personagem. E pra quem joga RPG, lá, principalmente vampiro, existe uma criação, um mito de criação dos vampiros vindo do que seria os antediluvianos. E aí uma delas seria os Cainitas e a Lilith. E foram lançados dois livros, que é o livro de Nod e o livro de Lilith. Esses dois livros vão contar a origem, uma origem alternativa da Bíblia, né, escrita por outras pessoas. E aí a gente, nesse momento que a gente vê outros panteões, outras criações coexistindo com esse Deus cristão. E lembra muito o mesmo formato do surgimento do K'nu, como uma entidade que acaba ganhando mais poder do que uma própria criatura e se torna ela mesma um deus. Exato. É bem interessante. E detalhe que é nessa fase aí, que dessa parte da história, que o Donny Cates, ele começa a colocar suas entranhas na cronologia da Marvel. Porque assim, quando ele atacou o K'nu, ele atacou os Celestiais, a espada que ele criou viria a ser a que conhecemos como a Omniscura, a Necroespada, que era usada pelo Carniceiro dos Deuses lá na fase do Thor, do Jason Aaron. Como comentamos, foi aí que o Donny Cates começou a entrelaçar a origem do Venom com o Thor. Não, só comentar que é isso também na história do Thor, que já tinha sido escrita antes, faz sentido, porque lá na história do Thor a espada simplesmente aparece, ninguém explica de onde veio a espada, e ele cobre essa lacuna aí, né, da criação da espada, já na entrelação da história do Thor com a história do deus dos simbiontes. E a cabeça do Celestial que ele decepou com essa espada acabou sendo aquele lugar nenhum, não do Coragem com o Covarde, mas aquele dos Guardiões da Galáxia. Eu acho bem interessante essa fase aí essa saga toda aí do K'nu, porque o autor ele também vai muito na fase do Jack Kirby, assim, ele consegue trazer de volta aquela fase aquela coisa meio éramos deuses astronautas e tal, né? Dos próprios Eternos ali, né? Então, eu acho muito interessante isso, essa coisa de revisitar o Jack Kirby ali, né? Então, eu achei que valeu a pena, de uma forma bem atualizada, inclusive, né? Uhum. Eu tô brincando com o Donny Cates, mas a gente falou em praticamente todo o Tweep View que a gente fala sobre o Venom do Donny Cates, que ele é um cara que saca muito da cronologia, não só do Venom, mas da Marvel em geral. Porque ele consegue cobrir coisinhas que estavam praticamente esquecidas, que ninguém lembrava, que ele pega de volta desse esquecimento, joga ali no meio da história que ele tá contando e faz uma coisa, um entrelaço muito coeso, muito bonito, de coisas que todo mundo tinha esquecido, que estavam ali no universo Marvel de algum jeito, poucas coisas que ele criou, mas muita coisa que ele resgatou desse esquecimento. E às vezes são mistérios irrelevantes que ganham relevância, como a cabeça do Celestial, por exemplo. E um detalhe que, uma dessas coisas irrelevantes que ganha relevância é que assim, depois que o K'nu, ele corta a cabeça desse Celestial, ele começa a usar ela como uma forja pra fortalecer a espada dele. E nessas dele ficar colocando a espada no fogo e batendo nela com um martelo barulhento, foi daí que nasceu aquelas fraquezas clássicas dos simbiontes lá de som e calor. É, segundo essa é a explicação do Onikates para essas fraquezas. É, isso também é muito legal, né? Porque praticamente desde que a gente conhece o Venom como Venom, ele tem essas fraquezas, né? De fogo e barulhos muito altos. E aí ele vai lá no cerne da criação do Deus dos Simbiontes e dá um motivo para eles terem medo e fraqueza de fogo e barulhos altos. Porque o calor da forja e o constante batida para esculpir a espada. Pô, isso é muito legal. É. Não, é meio que, inicialmente a gente pode pensar que é meio aleatório, porque criou-se um ser tão poderoso contra o Homem-Aranha que ele precisava ter alguma fraqueza, né? É meio o que zoam com o Superman, quando alguém que fez a ficha do Superman foi pegando todos os poderes possíveis e foi colocando, e ele não tinha fraqueza nenhuma, depois teve que inventar uma kryptonita que faz mal pra ele, a magia que faz mal pra ele, mas inicialmente ele era... realmente o Super-Homem. O Venom, como simbionte, ele era uma roupa tão avançada que era virtualmente invencível. E agora, por que que o som faz mal pro simbionte? Não acredito que tenha sido pensado, nossa, porque talvez ele sendo uma criatura, sons altos podem atrapalhar e depois você coloca o fogo, né? Ninguém gosta de fogo, fogo faz mal para todo mundo, então coloca fogo também. Uma explicação que tinham inventado antes também é que é por causa dessa anatomia alienígena dele, o fato dele ser uma criatura adaptada para o vácuo do espaço, ela não está acostumada com sons altos e nem com calor, ela está acostumada com o frio e o silêncio do espaço. Silêncio, interessante também. Uhum. E aí eles pegaram e complementaram, eu acho que ficou muito bem feito isso que eles fizeram, de explicar as fraquezas, né? Porque foi uma forma de, muito tempo depois, fazer essa adaptação aí, contar realmente mais a fundo, né, a história dos simbiontes e tal. É. Aí... Eu não sei se vocês leram todos os spin-offs. Nesse momento que a gente tá gravando o cast, a gente ainda não terminou a nossa jornada por todos os spin-offs, as séries relativas ao Rei das Trevas. Mas tem uma série da Jane Foster, lá da Valkyria, que foi uma minissérie, né? A continuação do título dela, que é uma coleção, na verdade, de minisséries. Mas o específico da Valkyria no Rei das Trevas é que ela vai reconectar o mundo terreno ao mundo espiritual das Valkyrias, né? Que você leva naquela coisa dos mortos que são levados para o paraíso guerreiro. Da mitologia nórdica. Nesse limbo que existe, ela vai mostrar onde está o corpo dessa cabeça de Celestial. O corpo do Celestial, da cabeça que o Knull ficou utilizando, depois do Guardiões da Galáxia, ela aparece nessa série da Valkyria e é como uma mancha, meio como um câncer dentro do além. E ela vai trabalhar justamente com isso. A Valkyria vai enfrentar um tipo de... Existem os simbiontes povoaram aquele corpo, e esse corpo fica boiando no limbo e capturando as almas antes que elas atinjam qualquer outro além. E aí elas são consumidas dentro desse corpo. Eu achei bem legal quando mostra isso. Tem uma pegada de horror e uma pegada de esperança, porque no fim a Jane Foster, quando chega... desse local, ela consegue até resgatar algumas valquírias que desapareceram há muito tempo e que faziam essa travessia, mas caíram no que era chamado de abismo. É legal, eu não conhecia essa parte não, até porque a gente não gravou ainda. Amei. Eu lembro de ter gostado bastante. Eu não esperava nada e eu gostei. É uma outra pegada, é um outro fronte de batalha, além daqueles que a gente acompanha no fronte principal, né? É, e bem, depois disso, voltamos para mais Thor, né? O Knull, ele continuou, depois de fortalecer a necroespada dele, ele saiu numa cruzada contra os deuses, acabou brigando com vários deuses. E nessa briga que chegamos de novo no título do Thor, né? Que o Gore, ele comenta que ele estava assistindo uma briga de deuses lá e que um deles deixou com a minha espada. Esse deus acabou sendo o Knull, que largou ao Black... que acabou sendo usada por ele para continuar o genocídio de deuses. Que personagem oportunista, né? É, pois é. Caiu uma espada aqui no meu pé, vou usá-la. Pois é, ele já tava puto com os deuses, porque a vida dele, do planeta dele, era miserável e os deuses ignoravam tudo, né? Aí caiu a espada no colo dele e aproveitou pra fazer uma limpa, tirar satisfações. Em que momento que aparece o surfista prateado? Que tem isso também, o surfista prateado volta no tempo e confronta o Kinu. É, nessa parte que a gente vai comentar agora, porque quando o Kinu... Isso começa, aí já é um pouco demais de maluquice. É, não, é... Essa parte, depois que o Kinu ele perde a espada dele, ele começa a fazer alguns experimentos com as sombras dele e começa a criar novas criaturas, né? Que seriam os simbiontes e algumas de suas variações no universo Marvel. É daí que, inclusive, o surfista prateado acabou confrontando o Kinu e acabou sendo meio que infectado por essas sombras que o Kinu estava criando, virando um surfista de uma prata mais escura. Pelo menos até ele reencontrar o Kinu anos depois, né? Na saga Rei das Trevas. Vocês chegaram a ler essa história do surfista? Essa eu acabei deixando passar. Eu sei que o plot é que ele acaba voltando no tempo por um portal e acaba confrontando o Kinu. Uma hora o Kinu captura ele, meio que infecta ele, mas ele consegue escapar pro presente de novo. É meio que funciona como um dos prelúdios. É. Eu li, mas faz tempo que eu li. Eu só tava acompanhando porque eu gosto do Surfista Prateado. Ele vem de uma série de histórias muito legais, de encadernados e de viagens pelo cosmos, bem diferente do que a gente acompanhava o surfista antes. Mais reflexivo, talvez, e psicodélico. E essa não deixa de ser psicodélica. A série anterior, a fase anterior dele, era do Bendis? Acho que era do Dan Slott. Ai, caramba. Eu tô pegando aqui. Acho que era Dan Slott, sim. É Dan Slott, sim. É. Falou Dan Slott e já começou a assistir o ator. Não, eu fui mexer nas minhas revistas aqui pra ver o autor. Caiu as revistas em cima do Batman. O Dan Slott vai matar o Batman também. Já chega o tanto autor matando o Batman. Nossa, pois é verdade. Verdade, DC é só Batman, né, hoje em dia. Sim. Não, por isso chama Detective Comics. Ninguém sacou porque foi escolher o nome Detective Comics. Enquanto o Presto tá lutando com a pilha de quadrinhos dele, a gente vai avançando na história. É nessa parte que começamos a chegar na Terra, porque esses simbiontes que o Kinu ele cria, muitos deles em forma de dragão, dois deles acabam chegando na Terra. Um dragão negro, que seria conhecido como Grendel, e um dragão vermelho, feito com sangue do próprio Kinu, que seria a mãe do Grendel. E esses dois dragões, eles acabariam... no século 6 depois de Cristo, eles tacariam terror na Terra e nisso eles acabariam confrontando, veja quem, adivinhem, ele mesmo. 6 antes de Cristo? Depois de Cristo. O Thor? Exato. E lembra daquela fraqueza que os simbiontes eles ganharam por causa de um martelo batendo neles? Pois bem, é isso que acontece com esses simbiontes. O Thor mete o martelo deles. É, só... A gente já comentou isso também nos views, que essa parte, quando começa a contar todo essa história do Thor com o dragão que depois a gente descobre que se chama Grendel, é totalmente chupinhada da lenda de Beowulf, né? Do poema. O Thor, é a própria lenda, né? O Thor, ele toma o lugar do Beowulf, o dragão simbionte, ele toma realmente o lugar do Grendel. E é muito legal ver essa história sendo contada do ponto de vista do universo Marvel, que é um universo cheio de heróis e deuses mitológicos, e não de um ponto de vista realmente histórico do poema de Beowulf. É legal ver essas contrapartes, e depois ela começa a fazer sentido, né? Porque a gente vê que esses primeiros simbiontes, eles, por algum motivo, eles tinham um formato de dragão, e depois isso vai voltar a ser importante no próprio Venom, né? Que depois ele vai ter uma nova mística, um retcon, que é, na verdade, a aranha do peito dele sempre foi um formato de dragão, só que foi modificado ao longo dos tempos. Exato, é o símbolo do Kinu. E essa história do Grendel, ela saiu numa revista que muita gente deve ter pulado, que é um prequel da saga, que é na Grito. E aí, ao longo da história da Grito, a gente tem essa história da mãe dos monstros que retoma, inclusive, a própria lenda. É, a tal mãe do Grendel que eu comentei, que ela, depois dela levar uma martelada do Thor, ela acaba ficando presa lá no fundo do oceano, até voltar nos tempos presentes, né? teve toda uma história com o Capitão Marvel e outros heróis até chegar nesse retcon de que ela também seria um simbionte. Isso surpreende, porque torna a história que seria realmente... Eu não compraria a história da Grito, seria uma personagem bem, bem secundária, terciária. Mas ela ganha bastante importância e ela é bem escrita também. Além de ter tudo isso, ela é bem escrita porque a personagem ela é muito legal. Depois, quando ela é apresentada, que vai remeter à Mania, que é aquela personagem lá da fase do Flash Thompson, como Agente Anti-Venom. Agente Venom. Anti-Venom é outro. Na verdade, agora é o mesmo, mas isso é outra coisa mais pra frente. E bem, isso daí que a gente comentou, essa martelada do Thor, ela meio que acaba levando a grande queda do Knull. Porque os simbiontes, eles não só ganham uma nova fraqueza, a eletricidade, por causa do Thor, como isso acaba afetando a ligação que o Knull tinha com os simbiontes que ele criou. E muitos deles acabam se voltando contra o Knull e acabam, literalmente, eles fazem um montinho nele, um montinho do tamanho de um planeta e prendem ele numa jaula, no fundo desse planeta, que é o planeta que nós conhecemos como Clintar. E a palavra Clintar, segundo o Donny Cates, ela significa jaula. É, literalmente, o planeta deles é a jaula pro Deus deles. É. Foi a Revolução Francesa, né? Cortou a cabeça do rei. Exato. isso é legal porque o Donny Cates ele já vai fazendo outros entrelaços de outras histórias, de outros autores com o Venom, né? Porque com o Bendis, a gente viu o Flash Thompson no espaço, né? E em certo momento ele vai pra esse planeta do simbionte e no planeta tá tudo ok. Ele até encontra uma outra menina que tem um simbionte também, que é uma guardiã do espaço. E ele meio que entrelaça essas histórias do planeta... estar lá, mas o deus do simbionte está preso dentro do planeta por causa de uma revolta lá no começo do milênio, porque o Thor quebrou a conexão de colmeia dos simbiontes com ele. Então, o Donny Cates, ele realmente ele tem um controle sobre a cronologia muito legal de conseguir entrelaçar histórias que realmente não tinham nada a ver com as histórias padrão do Venom. Tenta pensar numa amarração que nos anos 90 a gente tinha o planeta dos simbiontes, até a saga lá que os simbiontes invadem a Terra, que eles eram a gosma do Venom malvada chegando para detonar tudo. É. E aí a gente tem esse planeta, que é um planeta quase utópico, de gosmas que fazem a simbiose, de forma onde ambos os lados estão sendo beneficiados, inclusive com a criação de um grupo super poderoso de guardiões do universo. Exato, eu já ia chegar neles. Nessa derrotada do Venom, a Colmeia, ela decidiu fingir, né, que essa coisa de nunca aconteceu e virar heróis. Eles começaram a buscar hospedeiros nobres, justos, e a se fundir a eles, e esses se tornaram heróis, né, no universo. Eles, inclusive, viraram os chamados agentes dos cosmos, que aparecem lá nos Guardiões da Galáxia do Bendis, né, na época que o Venom tinha entrado pro time. O Donny Cates ele faz essa ligação até com as histórias recentes, só que nem todos são assim. Alguns acabam meio que se separando dessa mente de colmeia e voltando ao estilo Knull de viver, né? Que são inclusive esses que aparecem no planeta dos simbiontes dos anos 90. E temos também algumas variações do simbionte que também são leais ao Knull. Temos, por exemplo, os Exolon, que são simbiontes que eles, literalmente, eles se alimentam da alma do hospedeiro deles, que eles aparecem também nas histórias lá do Espectro, que é um dos personagens dos Guardiões da Galáxia. Inclusive, ele é um hospedeiro de um desses. E também temos um personagem dos anos 70, que também foi resgatado recentemente, revelando que ele era um simbionte, que era o tal Mister E, que era um vilão do Capitão Universo, que a gente vai comentar depois, que voltou a aparecer como o vilão do Homem-Aranha, lá no simbionte Homem-Aranha. Bem, isso é... chegamos ao presente, Peraí, voltando aqui, eu não tava falando, obviamente, no mundo. Esses dois personagens eu não lembro, nem do Mister E, nem do Exolon. Pois é. Os Exolon, eles são mais histórias dos Guardiões da Galáxia. Esse Mister E, ele só apareceu numa história do Capitão Universo lá nos anos 70. Inclusive, criado pelo Steve Ditko, então, personagem com um pedigree. E só voltou depois o Peter David, não sei como ele se lembrou que esse personagem existia e resgatou ele pra minissérie do Rei das Trevas lá do simbionte Homem-Aranha. Eu tô vendo, o Exolon, ele foi criado pelo... Nossa, Javier Grillo Mark Swack e o Kyle Hotz naquela Aniquilação Conquista. É, quando... 2007. Quando a Falange atacou o universo depois do ataque do Aniquilador. É, a famosa Aniquilação Parte 2, que não é tão boa quanto a Aniquilação Parte 1. Exato. E o... É aquela maldição do cinema, né? A Parte 1, 2 nunca vai ser tão boa quanto a Parte 1. Às vezes é, hein? Às vezes é, mas aí depois chega o terceiro filme e estraga tudo. Sim. É verdade. E o Mr. E, Steve Ditko, cobriu o manto em 1980, primeira aparição na Marvel Spotlight. Nossa, bem... Tem, mais uma vez, só pra ficar falando como é legal, ele tá amarrando agora, no caso, todas as gosmas pretas espalhadas pelo universo pra uma origem comum. É por enquanto só as pretas, mais tarde as coloridas. Exato. Só que não foi só o Donny Cates que mexeu nessa mitologia do Venom, teve outros autores que também mexeram, e vamos chegar nessa parte agora que mostra que, embora o Knull tenha sido preso, ele continuou bem influente, especialmente na Terra. Porque quando, durante essa briga do Thor com os dragões, acabou tendo uma tribo de canibais que assistiu esses confrontos, e elas começaram a reverenciar esses dragões, a fazer ofertas, sacrifícios. E eles começaram a viajar pelo mundo, cruzar o mundo com navios, chegaram nos Estados Unidos e era um grupo conhecido como Os Outros. E esse grupo acabou tendo contato com o primeiro serial killer americano no universo Marvel, que é um tal de Cortland Cassidy. Esse sobrenome já deve dar um apitinho lá pra quem é fã do Homem-Aranha. Já faz lembrar alguma coisa, né? Exato. Os Outros não tem nenhuma relação com o pessoal que já vivia na ilha antes do avião cair? Boa. Eu entendi a referência. Eu não contava com esse tipo de referência no programa. E pois bem, aqui só tem gente velha, vai ter essa referência. É. E pra piorar a situação, pedaços do Grendel, eles acabaram se espalhando pela Terra e entraram em contato com esses outros. E esses outros meio que espalharam esses pedaços pelo mundo, em cavernas. E esse tal Cortland Cassidy, que era uma pessoa decente, né? Até entrar numa dessas cavernas depois de ser atacado por esses outros. Ele acabou sendo infectado por pelo simbionte do Grendel. Ficou louco, né? E essa loucura começou a meio que ser passada pela família, a ser passada por toda a família dele, até chegar num descendente recente dele. Ah. É, aí voltamos pro Donny Cates, que é a minissérie, a edição especial lá, a teia do Venom Carnificina revive. O título já entrega, né? Que na época o Carnificina estava morto, aí esses outros, eles meio que se desenvolveram com o tempo, viraram uma igreja, conseguiram conexões com militares, com fundações e o caramba 4. E eles acabaram, depois da briga do Venom contra o Grendel, no início do título do Venom, eles conseguiram pegar um pedacinho do Grendel e eles decidiram usar ele para ressuscitar aquele que, segundo eles, era o messias da religião deles, aquele que libertaria o Knull. Esse alguém era o Carnificina, que já tinha morrido pra caramba. E é legal que esse momento aí, a gente retomando, além da parte cronológica, de amarras cronológicas, o Donny Cates, ele entra com uma proposta de trazer um Venom mais voltado pro terror. E aí eu sempre falo em todos os Trip Views, e isso fica bem claro lendo as histórias, ele nunca se propôs a fazer uma história de terror, mas pegar elementos de terror para fazer sua história de ação, que é a história super-heróica de ação do Venom, bem diferente do que a gente vê com o Ewing no Hulk, que tem uma pegada mais de horror psicológico mesmo, ainda que tenha um cara super-poderoso. E, bem, a gente tá em 2019, 2020, que tá acontecendo isso. É bem na época onde o Lovecraft tá virando mais uma vez sucesso e tá sendo referenciado em tudo quanto é filme, série, quadrinhos, principalmente porque agora os direitos autorais, eles estão completamente livres, dá para você, várias editoras podem publicar o mesmo livro várias e várias vezes, a gente viu isso várias vezes, e bem, aproveitar essa ideia de um Deus cósmico muito maior do que qualquer existência pode conceber, é um prato cheio para você criar esse horror completamente inatingível e que você é menos que uma formiga para essas entidades. É, e isso esse run, não queria usar a palavra em inglês, mas eu esqueci como é que é a palavra em inglês, esse tempo do Donny Cates no Venom, é legal que ele vai desmistificando muita coisa, né? Que ele vai deixando pistas que sempre, desde o começo dos tempos, houve pedaços de simbionte na Terra. Então ele já desmistifica aquilo que o Homem-Aranha foi o primeiro que trouxe a gosma simbionte pra Terra. Não, na verdade eles sempre tiveram ali, escondidos. Na verdade, o primeiro a usar o simbionte foi o Deadpool, pra quem não sabe. Isso é outra coisa recente que fizeram. É isso. Inclusive, é a culpa do Deadpool, o Homem-Aranha ter encontrado o Venom. Isso eu quero ignorar. É melhor. E essa coisa dos simbiontes espalhados pela Terra vai ser explorado depois, com o surgimento do Rex, né? Que é um personagem também criado pelo Donny Cates, que foi um militar que lutou na Guerra do Vietnã, e ele tinha um grupo de Black Ops que eram todos soldados revestidos de simbionte, né? O Rex tinha esse grupo específico dele que lutava no Vietnã com simbionte. O grupo dele foi dizimado, depois a gente descobre como foi dizimado. E só o Rex sobreviveu com o simbionte dele ainda. Aí, esse personagem, o Rex, criado pelo Donny Cates, ele parece não ter muita ligação, parece só um personagem que aparece numa revista, mas ele começa a ser um ponto principal na história do próprio Ed Brock. E ele se mantém um personagem relevante até o final da história, até Exato. O grande final da história do Deus do Simbionte. Que, pra quem não sabe, é assim, o grupo do Rex, eles não foram formados por qualquer simbionte. O governo dos Estados Unidos, eles encontraram os restos congelados do Grendel. E como se esperar do governo dos Estados Unidos, eles fizeram a pior coisa possível, que foi injetar pedaços desse simbionte nos soldados deles. E acabou sobrando pro Nick Fury e pro Wolverine limpar essa bagunça. Só que um desses pedaços, ele acabou ganhando consciência própria depois que os soldados são eliminados, e ele acaba assumindo a identidade de um dos soldados que ele estava ligado antes desse soldado morrer, que era o Rex. Isso lembra um pouco o universo Ultimate, que foi também na Guerra do Vietnã, mas onde eles criaram os mutantes, né? Com o Wolverine como principal. Isso. Aí a gente tem de um lado a igreja lá tentando fazer de tudo para ressuscitar o Messias dele, que é o Carnificina. E aí a gente tem a introdução per se do Ed Brock na história, né? Porque até então o Ed não tava ligado no que tava acontecendo. Mas de repente o simbionte dele começa a ter estalos, né, da volta desse deus simbionte, e aí a gente tem a introdução daquela espiral vermelha que vai se fazer constante durante toda a história. E quando o simbionte dele se descontrola, ele acaba formando aquela espiral, inclusive outros simbiontes, esses agentes mesmo que a gente comentou, esses agentes Venom do Vietnã, eles têm essa espiral na cabeça deles, em vez dos olhos de Homem-Aranha. E essa espiral vermelha vai se fazer constante até o final da história. Ela primeiro aparece nos simbiontes pretos, e depois, quando o Carnificina começa a vir à tona, começa a aparecer nos simbiontes vermelhos. Uhum. A espiral foi escolhida porque alguém anda lendo muito Junji Ito? Tem tudo a ver, né? Ué, só faltava a cabeça de alguém se desfazer em espiral. E eu acredito que o Carnificina, se tivesse lido Junji Ito, ele ia ser muito mais violento. Não sei como, mas eu não duvido. E é legal que a introdução do Ed Brock nessa história é muito fluida, né? Porque um pouco antes, o Venom voltou pro Ed Brock na revista do Venom 500, né? Pra comemorar. E aí, um pouco depois, o Donny Cates assume. Então, ele já pega ali o bonde andando, o Ed Brock, já como o Venom, e ele consegue dar fluidez na história que ele queria. Sim, e aí nessa fase aí a gente chega na Carnificina Absoluta, pra quem leu, né? O Carnificina, pra despertar de novo o Deus Simbionte, ele decide roubar códex das pessoas que já tiveram simbionte. Que é um, explica é o que são códex. Exato, códex, o que são? Onde vivem? Pra que servem? Vamos ver aí no Globo Repórter. Não, calma. Bem, pra quem... Uma coisinha que o simbionte estava escondendo do Ed Brock é que toda vez que um simbionte ele se funde a uma pessoa, ele sempre deixa um pedacinho dele dentro dessa pessoa pra ela. É tipo um pendrive que vai acumulando informações sobre essa pessoa e vai transmitindo essas informações pra mente de colmeia do simbionte. É um bot, né? É um bot. Os simbiontes deixam um bot em você e fica sempre mandando informação pro dono da empresa. É, e o Carnificina descobre que se ele pegar bots o bastante, ele vai poder se reconectar com a mente de colmeia dos simbiontes, porque o próprio Venom, ele já tava desconectado dessa mente de colmeia, como já vimos na fase de vilão dele do Homem-Aranha, né? Ele comia cérebros. Isso os simbiontes na época não aprovavam muito. Inclusive, o simbionte do Venom, ele meio que enlouqueceu quando o segundo usuário dele tentou exterminar o próprio povo. E ele, foram os próprios simbiontes que aprisionaram ele no maquinário, que depois ia ser descoberto pelo Deadpool das Guerras Secretas, que indicaria como uma roupa de... como uma máquina de fazer costura pro Homem-Aranha. É, então. Mas... você lembra onde saiu essa história? Foi, não foi o What If, né? Foi uma revista do Deadpool mesmo. Sim, é no especial de Guerras Secretas do Deadpool. O Deadpool... na... só que é o Deadpool nas Guerras Secretas originais. Aí tem uma... ah, não, é de, não, não é de 2015, é a primeira, aquela mesmo. É, eles fizeram em 2015 como uma minissérie retcon. E ela acabou fazendo tanto sucesso que depois eles fizeram uma outra minissérie do Deadpool, só dele usando o simbionte, depois do simbionte se separar do Homem-Aranha, mas antes de se fundir ao Ed Brock. Meu Deus. Não pois precisava, é. Né? E, pois bem, o Carnificina, ele começa a ir atrás dessas pessoas que estão com os códex, e isso vai levar o tanto ao Venom quanto ao Homem-Aranha a tentar confrontar o Carnificina, que ele, e com a ajuda de vários seguidores, né? Ele começa, ele ganha, quando ele ganha o códex do Knu, ele ganha o poder de infectar outras pessoas com o simbionte dele, ele infecta todo o Ravencroft com o simbionte dele, faz o terror na cidade, ele começa a roubar... detalhe, quando, pra pegar o códex de uma pessoa, ele ou pode fazer uma cirurgia muito delicada na pessoa pra retirar o códex da espinha dela, ou como Carnificina prefere, você pode simplesmente arrancar a coluna da pessoa fora e comer essa coluna. E o Homem-Aranha e o Venom correm atrás pra impedir que vários heróis tenham suas colunas devoradas pelo Carnificina. É, aí é a parte que o Donny Cates abraça o planeta do simbionte lá do final dos anos 90, anos 2000, né? É. Que praticamente todo o planeta Terra foi envolvido por simbionte. E aí é por isso que o Carnificina tá atrás de devorar todas as colunas de todo mundo. Não só dos heróis, né? Às vezes alguma pessoa aleatória na rua tem um códex. Por quê? Porque ela foi envolta por um simbionte lá naquela saga do planeta do simbionte e ninguém esqueceu. O Donny Cates não esqueceu. Ele tá levando em conta isso também. Bobeou, você tava passando na rua, você era comido pelo Carnificina. Exato. Tá passeando na rua, roubou a sua coluna. Que nem lá naquele especial de Halloween dos Simpsons, lá que o Skinner tem a coluna roubada lá pelo pai do Professor Frink. Que coisa. O crime tá impossível, né? Tão roubando até nossa coluna. Exato. A coluna. É. E acabou que essa história terminou na vitória póstuma do Carnificina. Porque no final o Carnificina, ele pega o filho do Ed Brock. Que detalhe, ele não é o filho do Ed Brock, ele é... é o filho da mulher do Ed Brock com o simbionte do Ed Brock. Olha só a tacaritagem que rolou. Até isso, né? Meu Deus. E ele pega ele de refém e faz o ultimato. Ou você, eu roubo a coluna dele e me conecto com o Knu, ou você vai ter que roubar o meu códex, vai ter que me matar e roubar meu simbionte, e você vai acabar libertando o Knu sem querer se fizer isso. No final, o Ed Brock, ele acaba optando por salvar o filho dele e libertar o Knu. É, aí é legal que no final dessa saga do Carnificina, a gente já tinha hints, né, que o Dylan, o filho do Ed, a gente pelo menos eu vou chamar de filho do Ed, ou me recuso a dizer que ele é o filho do Venom. A gente tem hints que ele tem algum poder especial, né, porque ele não consegue, nem o simbionte do Venom em algum momento, ele tenta se ligar com o Dylan e não consegue, então a gente... tem essa coisa de que o Dylan tem algum poder especial. É. E aí, no final da saga, o próprio Dylan destrói o simbionte do Carnificina. E aí, esse poder dele fica aparente, né? Que ele tem poder de destruir simbionte. Isso é algo teorizado lá pelo criador, o Reed Richards, do Universo Ultimate. Que, assim, a primeira vez que o simbionte do Venom deu cria... foi durante uma época que estava acontecendo a Guerra Infinita lá do Thanos. Ele voltou a procriar, o simbionte do Carnificina voltou a procriar quando rolou a Guerra Civil. E ele procriou de novo quando o tal do Keaton, que é o Cthulhu da Marvel, ele estava prestes a se libertar. Então ele criou essa teoria de que a colmeia dos simbiontes, ela sempre cria um novo simbionte quando ela pressente que uma crise está chegando. E o Dylan, ele seria, no caso, esse simbionte criado para a crise da volta do K'nu, para combater o K'nu, contra-atacar ele. Tanto que a habilidade do Dylan, ela meio que contra-ataca a habilidade do K'nu de criar simbiontes. O K'nu, ele cria simbiontes, e o Dylan tem o poder de explodir simbiontes, por assim dizer. É, essa é uma parte muito legal do Donny Cates tentando ligar tudo, mas eu acho que é uma forçação de barra gigante. Essa parte eu não comprei. Porque sempre que tá tendo um mega evento, tem um novo simbionte. Essa parte eu acho que ele teve que pesquisar muito pra tentar ligar uma coisa com a outra. Acho que nem tanto, né? Rola uma mega saga diferente todo ano. É só ver o ano de criação de tal simbionte e ver qual foi a mega saga mais próxima que aconteceu. É, dentro da revista faz sentido, fora dela nem tanto. É. E, pois bem, o K'nu, ele se liberta, ele sai com um exército de simbiontes consumindo todos os planetas em direção rumo à Terra, né? Só que existe um fio de esperança para isso, porque como o espectro que a gente tinha comentado antes, ele descobre, existe um deus que foi criado justamente para confrontar o K'nu, que é o deus da luz. Sim. Que prático, né? É, e esse deus da luz é um personagem até conhecido. É a Força Enigma, pra quem não se lembra, o Capitão Universo. Ele foi criado também pelos Celestiais, que criaram a luz lá anos, bilhões de anos atrás. E desde então ele vem confrontando o K'nu. E ele acabou copiando a ideia do K'nu de hospedeiros pros simbiontes deles e começou a criar hospedeiros pro poder dele, que são os Capitães Universos. O Homem-Aranha, foi um. Né? O Homem-Aranha foi um desses. Exatamente, então, o Homem-Aranha é cósmico, né? Eu nunca entendi direito esse Capitão Universo e a Força Enigma. Ela chegou a ser desenvolvida em alguma história? É, a Força Enigma é assim, quando aparece algum tipo de ameaça pra Terra ou pro Universo, ela escolhe uma pessoa pra receber os poderes de Capitão Universo e com esse poder ela lidar com essa ameaça. O Homem-Aranha, por exemplo, ele ganhou esses poderes de Capitão Universo quando estava para surgir a ameaça do Tri-Sentinela, que era uma sentinela movida de energia nuclear que poderia explodir a qualquer instante. Na verdade, eu acho que ele até tinha... O próprio Sentinela tinha meio que a intenção de explodir numa usina nuclear e causaria um desastre bem grande. Teve outra situação também, uma história do Homem-Aranha com o Fanático, que esse simbionte, essa Força Enigma, ela escolhe um hospedeiro para evitar para corrigir umas falhas sísmicas que causariam um imenso terremoto que mataria milhões de pessoas em Nova York. E Nova York, o estado. E acabou que essa pessoa, em vez de consertar essas falhas críticas, essas falhas tectônicas, ela decidiu ir atrás do Fanático, confrontou o Homem-Aranha, e no final o próprio Fanático acabou virando o Capitão Universo para corrigir esse problema. Mas é assim, a Força Enigma, ela pressente que tem uma ameaça a caminho, alguma coisa perigosa vai acontecer, ela escolhe um hospedeiro, esse hospedeiro vai lá e resolve esse problema pra ela. Tem alguma coisa a ver com o estigma? Com o estigma que vem da Terra, daquela Terra alternativa que depois foi colocado no universo Marvel também? Eu não lembro desse personagem. Peraí, estigma Marvel... Eu sei que essa Força Enigma, ela tá ligada às principais entidades do universo Marvel, Eternidade, por exemplo. Por isso que ela consegue pressentir essas coisas. A grande revelação da Força Enigma vem logo no final do arco, né? Porque durante o arco eles descobrem que tem um deus da luz, né, pra contrabalancear os poderes do deus das trevas, e aí que revela que esse deus da luz não é um personagem novo, né, na verdade é a própria Força Enigma. É. Então, quando eu tava lendo, a gente tava gravando os views e tal, eu achei legal a opção de não criar um personagem novo e trazer uma força, uma entidade que já estava disponível no universo Marvel, ali de bobeira, que tinha anos que ninguém usava, e botar para contrabalancear esse poder. Eu acho que não é uma discrepância muito grande do que já tinha sido trabalhado, e eu acho até ok utilizarem a Força Enigma e o Capitão Universo como um contraponto dos simbiontes e o Deus das Trevas. Eu achei legal. Eles arrumaram, né? Eles pegaram algo que já existia de novo e fizeram como um contraponto, né? As trevas e a luz ali. Então ficou bem bacana isso, né? De reutilizar um personagem antigo que não tinha mais tanta utilidade, né? Acho que... Cara, ele apareceu... A última vez que ele tinha aparecido não foi com o Homem-Aranha, foi bem depois, mas eu não sei, não lembro com quem que ele apareceu depois. A última vez que ele apareceu foi na fase do Jonathan Hickman, nos Vingadores. Quando tava acontecendo aquela... Quando as terras estavam meio que se chocando. É, a última vez que eu lembro de um Capitão Universo e a Força Enigma foi no Aranha Verso, que não tinha o Homem-Aranha, que tinha... Ah, é? Também teve uma participação no Aranha Gedon lá, que o Miles, eles conseguem contactar a Força Enigma e conseguem pedir um favorzinho delas pra ela pra ajudar eles a derrotarem lá os herdeiros, tirando o Morlun. Esse ninguém consegue. O Stigma é aquele personagem do novo universo. Ah, é? Foi criado nos anos 80. E depois eles foram retomados no universo Marvel. E o Stigma, ele participa dos Vingadores, inclusive. Assim, é um conceito parecido, mas eu acho que os personagens eles não têm ligação direta, não. Embora eles tenham aparecido na mesma fase. Eu tô vendo foto desse Stigma, parece o Quasar. É. O Quasar. Era um pré-universo Ultimate, era um universo de super-heróis mais realistas. É, isso em 89, acho que foi criado. É. Mas dentro desse, era tudo mais realista, e o único super-poderoso mesmo era esse Stigma, que tinha um poder de Superman num mundo onde só tem vigilante. É. E aí o universo foi descontinuado. Depois de 2010, nos anos de 2010, esse universo foi retomado e foi reinserido no universo Marvel. E aí, o Stigma foi o que mais fez sucesso, e ele tava no universo... Ele tava nos Vingadores. E ele tem um tipo de poder muito parecido com o do Capitão Universo. E aí eu me confundi achando que tinha alguma relação entre os dois. É, não. Personagens parecidos, poderes parecidos, mas nada a ver. É. Poxa, faltou isso então pra amarrar, hein? Caramba. Quase tudo, Donny Cates. Quase tudo. Donny Cates é apenas humano. ele amarrou quase tudo, faltou só isso, né? Foi só um pequeno detalhe. É. Aí temos aqui esse grande conflito do Deus da Luz e do Deus das Trevas, né? Que acaba acontecendo na Terra quando o Knull chega. Que de um lado é o Knull, né? E do outro acaba sendo o Ed Brock, que ele acaba sendo escolhido para ser o novo hospedeiro do Capitão Universo. E ele, inclusive, confronta lá, como a gente vai comentar ainda, o Knull usando lá também lá um oversoul do martelo do Thor com a prancha do surfista prateado. É uma luta bem legal. A luta é muito boa. Mas vocês não acham que o Ed Brock fica totalmente descaracterizado sendo utilizado dessa forma? Eu não sei, eu achei que me incomodou um pouco, assim. É, começou como terror Lovecraftiano e terminou com duas divindades trocando porrada e indo pro sol, né? Eu acho que na saga principal, né, do Deus das Trevas, o Ed ele já fica um pouco descaracterizado, porque ele começa a ser tratado como The One, né, The Chosen One, que ele é o escolhido pra ser o guardião da Força Enigma. E aí, nesse meio tempo, o próprio simbionte do Venom dele já é tirado do corpo dele, o Knull pega de volta o simbionte do Venom, então... O Ed, ele pega pra ele um simbionte qualquer e só fica com aquela aparência, né, do Venom, mas não com o simbionte do Venom por si, né? E aí depois que o confronto acaba, que ele pode botar a mente do simbionte em qualquer gosma preta, eu acho que perde um pouco a mística e a broderagem que eles tinham, sabe? O simbionte do Venom e o Ed. Pois é. É aí que temos uma grande mudança, né? O Ed Brock, ele acaba matando o Rei das Trevas e acaba tomando o posto dele e se tornando o novo Rei das Trevas, né? Ele começa a comandar a mente de colmeia dos simbiontes. E nisso ele meio que se aposenta de ser o Venom. Ele passa o manto pro filho dele. É, agora é o Venom com o filho, né? O próprio filho do Venom, né? Agora se juntou ali, juntaram os dois. Pois é. Não, e é um ponto que tá agora, né? Nos Estados Unidos, que tá sendo lançado. Agora nos Estados Unidos, o Donny Cates ele já fez tudo que ele podia com o passado dos simbiontes. Agora, isso provavelmente é um spoiler, podem pular se quiser. Agora a nova fase, que é do Al Ewing, vai mexer um pouco. Vai Al mexer. É, o Al Ewing, aquele lá do Immortal Hulk, vai mexer um pouco com o futuro dos simbiontes. Ah, é isso? É. Nossa. Inclusive, tivemos lá naquela saga do Homem-Aranha 2099, uma ligação direta com essa saga do Venom, que o simbionte do Venom, ele acha uma nova hospedeira lá por causa da Alchemax, que tava usando ele como vacina e tudo. E, inclusive, no final daquela minissérie que temos o comentário de que o Rei das Trevas, ele está na Terra. No caso, é porque ele estava com o Ed Brock. O Ed Brock estava morando na Terra. Por isso que tem esse comentário no final daquela edição. foi lançada quase 2 anos antes desse Rei das Trevas, pra ver o planejamento da Marvel pra isso. Assim, entre muitas aspas, né, no final da saga do Rei das Trevas, muitas aspas mesmo, né, o Ed, ele vira meio que mais ou menos o Dr. Manhattan, porque ele tá na Terra, mas ele com o poder da mente pode controlar qualquer simbionte no universo, ele pode projetar a mente dele em qualquer simbionte que esteja no universo, qualquer simbionte que esteja no universo pode manifestar a consciência do Ed, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Então ele vira praticamente um deus de verdade. Então, como é que um deus vai cuidar do filho, sabe? São coisas que o Donny Cates deixa aí para o próximo autor brincar. É aí que tá a minha contradição, assim, né? Porque, tipo, ele basicamente, como vocês falaram, virou um deus, né? Um Dr. Manhattan. E antes era simplesmente um cara maluco, né? Não sei se chegava a ser um psicopata, né? Mas uma tentativa de um psicopata que chegou a ficar no nível de um deus, né? Então eu acho isso um pouco exagerado, assim. Gosto da saga, sabe? Mas acho que meio que banalizaram um pouco o Ed Brock ali de uma forma geral, sabe? Não, o próprio Donny Cates explorava um pouco essa psique quebrada do Ed Brock no comecinho e meio que agora transformou um cara que não tem a cabeça no lugar num deus. É, totalmente perturbado. Exatamente. Assim, antes do Donny Cates começar a mexer exatamente com o deus dos simbiontes e tal, com o Knu, ele tinha muitas histórias do... Praticamente só do Ed com o simbionte conversando, né? Porque o Ed, ele tinha recentemente... O Ed não, desculpa. O simbionte do Venom tinha recentemente voltado pro Ed. Então eles tinham que voltar a fazer o simbionte conversar com o Ed. Então o simbionte, ele era muito mais brutal. Ele era muito mais... Uma parada mais... Ele tava no estado mais primitivo. Então ele teve que trabalhar isso com o Ed bem pouquinho. Então no começo da fase do Donny Cates, tinha muito isso, né? Tinha muito... histórias só de diálogo do simbionte com o Ed. Eles voltando a se entender um com o outro, até eles chegarem no ponto que eles estavam em perfeita harmonia pra ir vir a desgraça total com o Deus das Trevas. Então, eu gosto disso, eu gosto porque ele mexe o status quo e manda ver, eu gosto da ideia de legado e de que os personagens mudam e aí a gente vem pra um outro personagem. Legal, Ed Brock virou Deus e deixa ele resolver as situações que nem devem ser trabalhadas como revista. Ele não vai ganhar um título próprio. Vai ser bem difícil trabalhar nesse formato. Mas que ele se transforme num personagem suporte e agora as aventuras ficam com o filho dele. É meio que isso que virou o título do Venom lá nos Estados Unidos. As histórias são focadas no Dylan e no simbionte e o Ed Brock, assim, ele é uma figura-chave na história. Mas ele não é o protagonista. Será que isso vai durar? Então, pois é, né? Eu acho que não vai. Eu acho que isso só vai durar até sair Venom 3. Que aí eles têm que voltar. É isso que eu tava pensando. Eles têm que voltar o Ed Brock como Venom lá pro público desavisado do cinema quando eles forem pros quadrinhos, né? Exatamente. É isso que eu tava pensando, assim. Com essa ascensão do Venom nos cinemas, a Marvel não utilizar o Ed Brock, eu acho um pouco estranho. Sabe, eu acho que não vai durar por muito tempo, não. Aí, só umas curiosidades. Um boato que andam e é bem forte é que dizem que um dos possíveis futuros crossovers de Homem-Aranha seria deles enfrentando justamente o Knu. Ah. E, inclusive, os filmes já começaram a jogar essa coisa de simbiontes e multiverso. O Venom 2 mesmo, a mente de colmeia dos simbiontes, ela acessa todo o multiverso, não só o universo normal. E estavam zoando com uma das imagens do Doutor Estranho, né? Acho que o próprio Donny Cates falou, olha só o Knu, já tá aparecendo. E lembrando dessa referência de Lovecraft, tem um personagem que serviu, meio que serviu de base pro Knu, se vocês quiserem conhecer lá, que é o Rei de Amarelo. Tanto que por muito tempo eu chamava sem querer o Knu de Rei de Preto, justamente por causa desse nome. E é uma das divindades lá do... Não foi criada pelo Lovecraft, mas foi assimilada à mitologia dele depois. É o Rei de Amarelo do Robert Chambers, ele vem bem antes, de 1895, mas a ideia do Rei de Amarelo é de um que leva as pessoas à loucura. Na verdade, é uma peça de teatro, né? E ela é assimilada completamente pro universo do Lovecraft. Foi um dos autores que inspirou o Lovecraft a fazer todas as, o horror cósmico dele e só cresceu. E tem uma versão em quadrinhos nacional desse, que foi lançado pela editora Draco, vale a pena ir atrás. É, só a gente já tá caminhando pro final, né, porque a gente já falou praticamente por alto da saga completa. Só, Luciano, um negócio que você falou que eu achei interessante, né, de você achar o Ed descaracterizado no final dessa saga, né, porque é um negócio, antes ele era só um cara bombado que tinha a roupa preta parecida com o Homem-Aranha, e agora ele é um deus, e eu imagino que isso seja muito a visão de um pessoal que não leu a saga e que só sabe por alto, sabe, como que aquele cara bombado que era o Venom, agora ele é um deus, sabe? E eu acho legal esse pessoal que não leu e que ouve por alto que a saga é boa, que o autor é bom, pegar pra ler, nem que seja só a maxi-série principal, porque é uma história muito boa mesmo. É, tipo, deu uma descaracterizada, por assim dizer, no personagem, mas se você acompanhar toda a história, isso meio que começa a fazer sentido. Pelo menos justificável, né? É, ele justifica esse desenvolvimento do personagem, E a questão pra mim é essa, assim, ele é bem justificável, né? A diferença pra mim é que é uma mudança, digamos assim, muito brusca de um personagem como ele sempre foi, porque ele é agora, sabe? Mas eu também acho que também não é definitivo, sabe? É algo que eles estão fazendo pra dar uma modificada, mas eu acho que a indústria aí do cinema não vai deixar durar muito, sabe? Não, só pra dar um spoilerzinho lá nos Estados Unidos, lá na fase atual do Venom, já estabeleceram que o período que o Ed Brock vai passar como o Rei das Trevas, ele não é um período muito longo. Que bosta. Então tá aí. Então tá aí, vai ser uma coisa bem curta mesmo. É aí que tá o problema, aí daqui a pouco ele retorna como o cara bombado, como se nunca tivesse sido um deus. Esse aqui é o outro problema. Daqui a pouco ele volta querendo comer o cérebro do Homem-Aranha de novo. Exatamente. Então, essas coisas de quadrinhos que estão me irritando, de quadrinhos super-heróis, porque você não permite que as coisas se desenvolvam. Por bem ou por mal, teve mudanças. E aí, de repente, volta a um status quo padrão que... Puta que pariu, né? Nossa, eu fiquei puto com isso. Eu tenho muito medo pelo Dylan. Eu tenho muito medo pelo Dylan, porque isso é algo que aconteceu na DC. Na Crise das Infinitas Terras, o Wally West, ele assumiu o posto de Flash depois que o Barry Allen morreu. Anos depois, eles trouxeram de volta o Barry Allen, não sei porquê. Aí o que aconteceu com o Wally West, coitado, chega a dar dó do personagem, o que fizeram com ele. Sim, e esse é um grande problema pro desenvolvimento de legados. O Venom nunca trabalhou com legado, agora com o Dylan poderia trabalhar. Uma, dentro da Marvel, para não ficar falando que eu só falo da DC, mas dentro da Marvel, uma das coisas que mais mostra isso são os X-Men. Toda hora tem um grupo de novos X-Men que são super bacanas, fazem sucesso, mas de repente eles estacionam. Volta. Eles nunca podem envelhecer. A cada 5 anos tem grupos novos, poderes novos que são criados, e aí você tem um... Entendeu? E eles ficam num limbo, eles têm que ser jogados fora, porque... Aí é aqueles essa novos própria... mutantes, geração X. Essa própria fase atual dos X-Men é do... Quem é que faz mesmo? É o Jonathan Hickman? Eu tô confundindo, é ele, né? É o Jonathan Hickman e mais um monte de roteiristas. É, isso. Mas eu digo assim, já saiu, mas essa fase principal aí, que foi nada mais nada menos do que isso, do que tentar corrigir e trazer de volta uma parte mais clássica dos X-Men, assim. Nessa fase da Marvel, que teve essa nova Marvel aí e tal. Depois teve o All New, All Different, né? Que mudou muita coisa da Marvel. E aí, passou 2 anos, eles resolveram trazer todo mundo de volta com os mesmos uniformes. Tudo exatamente como era, da forma mais clássica, assim, sabe? Então, até o Homem de Ferro, em algumas HQs, utilizou aquele uniforme mais clássico, né? O primeiro amarelo com vermelho ali, sabe? Então a ideia foi essa, de botar o Wolverine com um uniforme amarelo, o Ciclope com um uniforme aquele do desenho animado, aquele uniforme azul e tal. Então eles ficam nessa de vai e volta, eles dão uma evoluída e depois volta tudo, né? E acho que com a DC vai acontecer a mesma coisa agora com esse arco do Future State aí, né? Que modificou muita coisa, mas não dura também, eu acho. É, o Future State já até ignora, isso aí é só... É só dois meses para outros roteiristas. É, a Yara Flor já foi cancelada, infelizmente, é uma personagem bem legal. Nossa, essa estratégia ela me lembrou um episódio de Futurama, lá daquele refrigerante, que é tipo a Fantástica Fábrica de Chocolate. Os caras tinham um plano de lançar um novo refrigerante, só que com sabor horrível, pra só depois lançar de volta o refrigerante original e vender milhões. Verdade. A Marvel tá reciclando essa estratégia demais. É, isso a Coca-Cola fez nos anos 80 com a nova fórmula, aquela. Que tinha gente estocando Coca-Cola. A Sherry Coke. Isso. É, então, isso que desanima. É, a gente falou durante vários programas sobre a fase do Kinnow, sobre a fase do Donny Cates e de como ele começa a amarrar todas as cronologias. Mas o esforço dele de amarrar a cronologia, ele vem para dar um desenvolvimento pro personagem, para dar uma coesão em tudo que já foi lançado. E essa coesão prevê um desenvolvimento, seja dos simbiontes, seja do próprio Ed Brock. Voltar tudo isso é capaz de até trazerem o Kinnow de volta, porque sim, sabe? E aí trazer o Kinnow de volta é completamente desproposital, é a mesma coisa que o Apocalipse no Superman. Ele funcionou para uma função específica, e depois nunca mais. Você fazer isso com o Kinnow, que é algo que pode acontecer, é isso. Acho que a gente já pode encerrar o programa. Eu queria sugerir que a gente encerrasse dizendo o que a gente espera ver no futuro do Venom, por assim dizer. O que vocês esperam ver no futuro do personagem. Bem que eu acho que a gente já meio que discutiu isso, mas sei lá, alguma coisa específica que vocês acham que vai acontecer. Uhum. Vai lá, Luciano, você que é convidado. Eu, no futuro do Venom, eu quero um Venom psicopata ameaçando a Mary Jane. Coitada, ela já tem trauma com... Ela já tem um trauma com o uniforme negro do Homem-Aranha por culpa do Venom. Para ir contra completamente, eu quero que o Ed Brock ele entre nas entidades cósmicas da Marvel e fique por lá, e que as aventuras sejam com o filho dele, né, o Dylan, com aquelas correntes no lugar de teias. Ele vai virar o anti-rei das trevas agora, né? E você, João? É, bom, você brincou nisso, né? Mas tem aquela história que a gente comentou sobre o Venom do futuro, né? Que o Ed, com o simbionte, vai centenas de milhares de anos pro futuro. E aí tem a revolução das máquinas contra a revolução dos simbiontes, que é praticamente a tecnologia contra a vida orgânica. Então acho que seria legal o Ed Brock entrar pro panteão de divindades da Marvel, sabe? Como o Venom ser tratado como uma divindade, assim como a Força Fênix, ou então a Eternidade, o Tribunal Vivo, algo do tipo. Acho que isso ia ser uma maluquice gigante, mas acho que seria legal. E aí deixa o filho dele, trabalha legado de verdade, deixa o filho dele ser o novo Venom. Uhum. Eu acho que o filho dele vai virar vilão do Homem-Aranha. Vou achar um jeito do Dylan odiar o Homem-Aranha. É difícil, né? Porque ele tinha trevas, né? Ali. Antes de ser removido, ele tinha trevas ali. Daqui a pouco volta, né? Na carnificina absoluta, ele já não ia com a cara do Homem-Aranha. Uhum. Bom, mas também o Peter tá toda hora chorando. Ai, eu sou culpado dos simbiontes terem sido criados no universo. E bem... É, esse foi o nosso Twipcast. Querem comentar mais uma coisa? É, a gente fica... vai dar nota? Não, a gente já deu nota durante 6 meses pra essa história. Que isso? Tô acostumado. Vamos dar uma nota 10 lá pra fase toda do Venom, só pra infartar de novo o Magari. Fica aí a mensagem pros ouvintes que se você se interessou por essa história por alto, tem aí um monte de histórias do Venom, da Carnificina Absoluta, que a gente já comentou nos Trip Views, e vale a pena dar uma conferida. Mesmo se você não quiser ler todas as histórias, pelo menos ouve a gente falando sobre elas, que é interessante também. É? Pois é, toda semana temos, na quarta-feira temos o Trip View Classic, que são as histórias clássicas do Homem-Aranha, estamos nos anos 90 agora, finalzinho da fase do Michelin já, começando a saga do clone. Nas sextas-feiras nós temos o Trip View Classic, o Trip View normal, que são as histórias atuais do Homem-Aranha, que estão saindo agora no Brasil. Tirando a última semana do mês, que é quando temos o Trip View Classic, que é esse que vocês estão ouvindo agora, né? São podcasts temáticos diferentes, todas envolvendo Homem-Aranha, ou no caso, Venom, que já praticamente virou uma mitologia própria, né? Tripcast. Posso fazer uma pergunta pra vocês rapidinho antes de encerrar, já que vocês falaram sobre essa nova fase do Homem-Aranha, hein? À vontade. O que vocês acharam do John Romita, logo o John Romita Jr. assumir os desenhos na fase de 60 anos do herói. Eu gosto de John Romita Jr. E quem não gosta tá errado. Eu tô na esperança de que vai ser o novo Romitinha no auge. Eu também gosto do Romita. Eu vou ser sincero, eu não gosto do Romita. Pra mim, o Romita só não é pior do que me fugiu o nome agora, o do Deadpool ali, o Rob Liefeld. Ah, não, o Romitinha, eu vou ser sincero, ele não é um desenhista que eu comecei gostando, ele é um desenhista que eu aprendi a gostar. Porque assim, o traço dele, de vez em quando, ele realmente é bem quadradão, é bem feio, mas ele o cara é ele entende. Mas o cara ele entende, assim, de outros aspectos, como por exemplo a dinâmica, o movimento das imagens. Vocês estão todos errados, o John Romita Jr. é muito bom. Pois é. Aí. Também a polêmica no final. É. Aí também temos também o nosso grupo do Facebook. Temos um grupo no WhatsApp, temos um grupo aqui no Discord também, para quem quiser discutir. Temos uma página no Twitter, não sei se a gente tem Instagram também, mas temos muitas páginas para vocês curtirem também. Tem YouTube onde a gente joga, a gente tem que voltar a jogar. Exato. Eu faço esse apelo pra gente voltar a jogar. Temos YouTube, cara, eu tô com saudade também do Pinguim de Ferro. Temos os jogos de RPG também, que de vez em quando, sexta-feira, vai sair algum deles, né? Vocês podem... ou assistir ele na hora, ou tem toda semana pra assistir também, né? Caso não dê pra assistir na hora, né? É ao vivo, mas fica disponível a semana toda. Aí um dia, quem sabe, isso vai virar um podcast também. É, cada vez que a gente grava, é um ano a mais, né, do prazo pra virar podcast. Acho que a gente já tá em 2024 que vai sair. Mas enfim, é isso, gente. Até mais. Falou pra vocês, então. Até mais. Leandro Cates. Tchau, tchau, gente. Boa noite.